Amém? Bem casada. Eu entendo bem o que ele falou lá daquela galera que tem medo. Também tenho medo desse microfone. Mas Deus é maravilhoso, nos dá graça e tem misericórdia. Amém? Quero compartilhar com vocês uma coisa que esses dias atrás eu estava orando e, na verdade, eu estava reclamando bastante para Deus naquele dia. Estava falando mesmo para Ele, assim, que estava cansada. Cansada fisicamente, emocionalmente. Falando para Ele de coisas que eu estava orando há tanto tempo e eu não via nada acontecer. E, enfim, choramingando mesmo, né? E aí Ele soprou no meu ouvido algo assim: o importante é o reino. Aí naquela hora, assim, eu... Caramba, né? Eu esperava que Ele passasse a mão na minha cabeça, que Ele dissesse: não, eu sei, tudo bem, continua orando, a coisa vai acontecer. Mas não foi isso que Ele falou. E daí, a partir daquele dia, Deus começou a ministrar muita coisa em mim durante aquela semana. E Deus foi mudando algumas coisas, alguns pontos de vista mesmo, sabe? Da minha vida, da vida da minha casa, do meu trabalho. E aquilo foi muito importante para mim. E a partir disso, Ele foi ministrando tantas coisas. E eu quero falar sobre isso com vocês. Eu espero que eu consiga passar para vocês da maneira como eu recebi dEle. Porque foi algo tão maravilhoso para mim. E eu espero mesmo que o Espírito Santo venha mesmo sobre nós e que a gente consiga ouvir aquilo que Ele tem para falar sobre o reino dEle. Amém? Eu quero pedir para que você incline a tua cabeça. Eu quero pedir para que você ore pela sua vida agora. Quero pedir que você esqueça que você tem um monte de coisa para fazer. Porque agora é a hora mais importante da tua vida, agora. Você vai ouvir da palavra, Deus vai falar com a gente. Eu quero que você acalme o teu coração, a tua mente, e que você peça para Deus. O teu objetivo de estar aqui é só um, é Ele. Então, peça para que Ele fale com você. Pai, o teu Espírito Santo é livre, Deus. Eu quero dizer, Pai, que sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Eu quero pedir que o Senhor venha abrir a nossa mente nessa noite, Deus. E que a gente venha aprender do teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fábio, a gente vai assistir 3 vídeos que são curtos, são rápidos, mas eu queria que vocês agora prestassem atenção nisso que a gente vai ver. Nenhum cristão é apenas indivíduo nesse mundo. Somos parte de um corpo. nos lugares onde os cristãos sofrem por sua fé, algo extraordinário está acontecendo. Grupos de oração são formados. Discípulos são treinados. A dignidade é restaurada. A palavra de Deus tem transformado vidas. Há somente um corpo de Cristo no mundo. E quero fazer parte dele ao estender-lhe a mão e apoiá-lo, seja qual for a sua necessidade. Sentir a dor dos que sofrem tortura. Eles têm o direito à ajuda. Eles encontram direção na Bíblia. Eles sentem a presença de Deus na oração. Eles adquirem conhecimento no treinamento. Eles encontram esperança no encorajamento. Algo de extraordinário está acontecendo. Eles almejam a liberdade e tudo isso começa com você. Extraordinário. Preciso tanto de um milagre. Remove a minha. Deus, tá? Um beijo, gente. Um beijo, Xuxa. Um beijo, tá? Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, Brasil. Fica com Deus. Vocês gostaram dessa daí? Eu tenho certeza que vocês gostaram mais, né? É. Os truzão adoraram. O que eu quero dizer para vocês, assim, com esses vídeos aí? O reino de Deus. Cara, não interessa. Não interessa o que está acontecendo. Ali era show da Xuxa, sei lá o nome daquele programa lá. Mas o reino de Deus entrou ali. Naquele momento ali, a palavra de Deus estava sendo professada ali. E é isso que está acontecendo no mundo. Coisas extraordinárias estão acontecendo dentro do reino. Mas sabe, a gente... Sabe o que a gente faz? A gente vai diminuindo ele. A gente vai diminuindo, diminuindo. E o reino de Deus passa a ser a igreja. Passa a ser a Gólgota, que é o lugar que a gente frequenta. E, na verdade, não é só isso. É muito mais. É muito mais. O reino de Deus, ele está em constante movimento. Aquele primeiro vídeo lá, vocês entenderam tudo que ela falou lá, né? Depois vocês me contam, porque eu não entendi nada. Aquele primeiro vídeo lá, eram bíblias. Eram bíblias. Pessoas que não tinham bíblias, estavam recebendo as suas bíblias pela primeira vez. Onde que está a tua Bíblia agora? Cadê? Está aí? Amém, glória a Deus. Só que ela tem que estar aí, mas ela tem que estar também na nossa vida, todo dia. Nós fazemos parte de um plano maravilhoso, grandioso, e que a gente tem diminuído. A gente tem colocado dentro de uma caixinha. A gente está esquecendo de perceber a grandiosidade do reino de Deus. Eu quero ler para vocês 1 Pedro. 1 Pedro 1, 18 a 20. Eu marquei com os papeizinhos aqui, lembrei do pinguim. Só que eu não tirei eles. Só que agora está me atrapalhando aqui, mas tudo bem. Olha só. 1 Pedro 18, 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, de nós. Nós somos realmente aquilo que o Rude ministrou ali. Nós somos um lixo mesmo. Sem Deus, cara, a gente não é nada. Mas olha o que ele fala aqui também, em 1 Pedro 2, 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Olha o plano que Ele tem para nós. Cara, é muito grande. Sabe, eu sei que vocês têm problemas, eu também tenho. Todo mundo tem. Aqui a gente sempre vai ter, mas isso não importa. É aquilo que Deus falou para mim lá. O mais importante é o reino. Eu não estou querendo dizer com isso que o teu problema não tem importância. Eu não estou querendo dizer com isso que, então agora eu vou ter que simplesmente viver os meus problemas fazendo de conta que eles não existem. Não, vocês vão viver todos os problemas, eles não vão sumir. Mas parem e pensem que dentro do reino de Deus, quando Deus resgatou a gente, para a gente caminhar dentro do reino dele, ele não falou para nós que ia ser fácil. Ele não falou. Ele não mentiu em nenhum momento. Porque quando a gente se converte lá e escolhe Jesus, quando a gente escolheu mesmo ele, essa foi a parte mais fácil. Como o William falou, muitas vezes na hora da nossa emoção, a gente estava arrebentado, quebrado, sabe, acabado, destruído. Daí Cristo vem, puxa a gente para perto dele, nós somos dele. Mas essa foi a parte fácil, porque daí o choro passou, os dias passaram e agora você vai ter que permanecer nele. Receber a Cristo é fácil, eu quero ver a gente caminhar com ele todo dia. Eu quero ver a gente escolher ele todo dia, mesmo no meio dos nossos problemas e das nossas tempestades. E elas vão acontecer, vão mesmo. E eu creio, mas eu creio mesmo que Deus está conspirando, o mundo está conspirando para a volta dele, amém? Por isso que está difícil por isso. Vamos começar a pensar assim, cara, está difícil porque Cristo está voltando. A porta está ficando mais estreita, como a Marina falou. E a catraca vai passar só um. Só um vai passar. Você é responsável pela sua vida com Deus dentro do reino dele. Ninguém mais é. Lá em Lucas 10, 57 a 62. Quero que vocês vejam o quanto o reino dele é importante. Nessa passagem aqui, ó. Espera lá, eu falei errado para vocês. Lucas 10, 57 a 62. Não tem, né? Ai, eu falei que eu tinha medo. Ah, me atrapalhou esse negócio aqui. Não. Eu não sei usar tablet. Prefiro a Bíblia. Achei, tá? Desculpem. É 9. Quem falou que era 9? Era 9 mesmo. 9, 57 a 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Vou seguir. Oh, ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando Cristo fala isso, eu acho interessante que ele fala sobre duas coisas que para nós são fundamentais, são a base da nossa vida, que é a nossa família e quando você perde alguém. A base da nossa vida, que eu quero dizer, é a importância que isso tem na nossa vida. Quem alguém aqui já perdeu, alguém sabe do que eu estou falando. Você tem que recomeçar. Como recomeçar? Eu não sei. É muito difícil, é só por Deus. Sabe, quando Cristo fala, pensa, pensa. Eu sei que não é bom pensar nisso, mas pense. Pense Jesus falar para você: você não vai sepultar ninguém agora. Agora você vai me seguir. Meu, quem de nós ia? Eu não sei se eu ia. Não sei. Porque é muito difícil. Porque mexe na estrutura da nossa vida quando a gente perde alguém. E a outra coisa que ele fala aqui é da família. Deixa a tua família lá e me segue. Cara, deixar a família... É muito fácil você deixar a família para ir fazer missões sabendo que você vai voltar. É muito fácil você deixar a tua família para ir viajar porque você sabe que você vai voltar. Mas deixar a família, como ele disse aqui, porque ele sabia o que ia acontecer com ele depois. Deixa a tua família e vem. reino de Deus, ele é muito mais importante do que os meus problemas. Ele é muito mais importante do que o meu ministério. Ele é muito mais importante do que a minha vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. E a gente precisa começar a pedir para que Deus abra os nossos olhos, sabe? Para a gente conseguir perceber isso. Que as coisas estão acontecendo lá fora. O mundo está girando. O reino de Deus, ele está em constante movimento. Se você não fizer o que você tem para fazer, outra pessoa vai fazer. Porque o reino de Deus, ele não para. Ele não para. Deus precisa de pessoas, precisa. Se eu não fizer, ele vai levantar outro para fazer. Por quê? Porque a palavra dele vai ser pregada. O reino dele vai ser espalhado pelo mundo. Você querendo, você não querendo. Então, eu acho que a gente precisa tirar um pouco os olhos daqui, do nosso umbigo, e colocar os olhos na cruz e pensar no reino. Olha aquele vídeo que passou lá dos cristãos. Cara, a gente não tem noção do que aquele povo passa. A gente não tem noção. E daí, para vir no culto no domingo é um parto. Porque eu não quero deixar o meu sofazinho domingo à noite para vir no culto. Está chovendo. Ah, eu não posso ir mais cedo para ajudar na limpeza. Ah, eu não posso ajudar a Aninha no ministério para arrumar as coisas. Ah, não, isso aí dá muito trabalho. Porque a gente só pensa na gente. É verdade ou não é? Eu estou falando por mim. Cara, tem vezes que eu tenho uma preguiça de vir para a igreja. Eu morro de preguiça. Só que quando eu entro naquele portão lá, cara, é maravilhoso para mim. Porque eu vejo assim, sabe? Deus trabalhando, mexendo, operando na vida das pessoas. E é muito legal você entender que você faz parte disso. Você faz parte desse reino. É ele, sabe? É você que ele está chamando para fazer as coisas. Cara, nós somos muito importantes para Deus. Sabe? Ele se alegra quando ele vê alguém renunciar às suas coisas por ele. Para ele, toda honra, toda glória, todo louvor. Como a Marina falou, a nossa coroa a gente joga para lá. É dele? É dele. Todo mérito é dele. Só que tem uma coisa que a gente precisa acordar. A gente precisa acordar como reino, como igreja. O reino de Deus é coisa séria, o reino de Deus não é brincadeira. Sabe? Deus quer que você colabore com ele. Deus quer você dentro do reino dele em constante movimento. Não tem como, gente. Esqueçam, vocês se converteram, Cristo veio, eu entro aqui no reino. Aqui é legal, aqui eu não tenho problema. Ah, mas aqui eu tenho. Não, o reino de Deus é uma coisa só. Porque quando a gente vem para ele, a gente vem com tudo. Vem com casa, com problema, com família, com tudo. Não tem como você achar que dentro do reino de Deus tudo é bonitinho, tudo é maravilhoso. Não é não. Mas vale a pena. Não vale a pena? Quem que acha que não vale a pena? Vale a pena. Cara, eu tenho certeza que se a gente perguntar para um cara daquele lá que vai perder a cabeça se falar de Cristo, eu tenho certeza que ele vai dizer que vale a pena. Eu tenho certeza disso. Aquele povo lá é um exemplo para nós, como igreja. Eles são um exemplo para nós. A igreja perseguida tem que ser a nossa motivação. O mínimo que a gente faz é vir para o culto. Vir para o culto não é nada. Vir para o culto é o de menos. Por isso que eu creio, sabe, que Deus me falou daquele jeito. Que o mais importante é o reino dele. Que ia ser difícil, que eu ia continuar orando, que talvez ele não respondesse as minhas orações. Que eu tinha que perseverar. E é isso que ele está falando para você hoje. Que você tem que perseverar. Você tem que continuar. Porque o reino de Deus não vai parar. O que pode acontecer é você sair do reino, apostatar a tua fé. Mesmo assim, o reino de Deus não vai parar. O reino de Deus vai continuar, vai prosseguir. Então, vamos tentar isso, sabe? A nossa oração tem que ser para que a gente permaneça nele. Para que a gente fique firme nele. Independente, gente, de coisas, coisinhas, sabe? A gente se preocupa muito com coisas que não têm importância nenhuma dentro do reino. Sabe? A gente se preocupa com o irmão do lado, um fala mal do outro. Isso é do ser humano, não é da Gólgota. Somos assim. No trabalho, na faculdade, em casa, na igreja, somos assim. Mas a gente precisa deixar o reino de Deus trabalhar na nossa vida. A gente precisa deixar que o reino de Deus tome conta da gente. Porque você levanta de manhã, você vai trabalhar, você vai para a faculdade, sei lá eu o que, que você vai fazer. Tudo isso você tem que pensar dentro do reino. Não interessa onde você está. O reino de Deus é ali, é onde você está. Você está levando o reino dele para onde você for. Não é fácil, não é mesmo. Ele sabia que não era fácil, sabe? Ele sabe tudo que você vai ter que passar, tudo que você passou para chegar até ele. E é interessante o que ele fala lá em Lucas 8:15. Lucas 8, agora acho que está certo. É Lucas 8, o versículo 15 diz assim, ó. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Esses somos nós. A palavra veio, caiu na nossa vida, nós demos fruto, só que tem uma vírgula ali. Com perseverança. Agora tira ali a perseverança, né? São os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto. Mas Deus está falando que tem que ser com perseverança. Então, assim, você tem teu ministério, você vem para a igreja, você faz as suas coisas, mas saiba que você tem que ter perseverança, que nada vai vir de mãos beijadas para você, nada vai vir de graça para você, não. Sabe? Você tem que ralar, você tem que ir atrás, você tem que orar, você tem que buscar Ele, você tem que pagar o preço. Se não, para quê? Por que a gente está dentro do reino? Por que a gente se converteu à toa, para nada? Não. Tem um propósito. A tua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito, essa igreja tem um propósito que está dentro do reino dele. O reino de Deus é maravilhoso, é um privilégio para nós fazermos parte dele. Amém? É um presente que Deus nos deu, fazer parte disso. Deus, ele vai te ajudar, ele vai ter sempre, sempre uma palavra para você. Não teve uma vez na minha vida que eu estava mal, que eu estava chorando, que eu estava ruim, que eu não fui para a palavra e Deus não tenha falado comigo. Não teve. Mesmo se ele não fala nada, mas a paz que ele derrama sobre a minha vida, quando eu dobro meu joelho, quando eu oro, quando eu busco ele, é inigualável, não tem. Eu nunca encontrei isso em lugar nenhum. E você também não vai encontrar. Não vai encontrar em líder, não vai encontrar em pastor, não vai encontrar em discipulador, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você só vai encontrar nele. Amém? Eu quero terminar, eu quero ler lá em 2 Crônicas 16:9. Gente, presta atenção nessa palavra que Deus deu para nós. Olha o que, que ele está dizendo lá. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Amém? Cara, é maravilhoso isso. Sabe, nada do que ele promete aqui ele não cumpre. Tudo o que ele promete, ele cumpre. Só que a gente pisa na bola. Quando ele fala que aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Cara, isso aí não é uma coisa fácil. Não é você achar que ai, então, todo o meu coração é dele, a minha vida inteira é dele. Sabe, às vezes a gente acha que é, mas não é. A gente se engana. A gente acha que porque a gente vem para o culto domingo, a gente está fazendo o que a gente tem que fazer. Não, isso não pode virar religiosidade na nossa vida. Vir ao culto tem que ter uma única motivação. O teu ministério tem que ter uma única motivação. A tua banda tem que ter uma única motivação, que é Cristo, que é Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Então, eu não sei em que situação da tua vida você está. Eu não sei como que você está vivendo dentro do reino dEle. Mas eu creio que se você começar a pedir para que Ele abra os teus olhos para isso, sabe? Abra os teus olhos para a grandiosidade que é o reino dEle. Ele vai fazer, Ele vai operar. As coisas vão perder o valor que elas têm. Sabe, tem coisas que a gente valoriza tanto e que quando você começa a buscar, e essa semana foi assim que aconteceu comigo. Sabe, tinha coisas que eu estava tão preocupada, eu estava, sabe, ligada na tomada, eu deitava para dormir, mas a minha cabeça ficava assim, ó, isso ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Sabe, e quando ele veio e falou que o reino dele era mais importante, para mim foi um ponto de partida para mim olhar as coisas de outra maneira. Eu continuo trabalhando, eu continuo levantando cedo, cumprindo todas as minhas obrigações, e muitas vezes, durante esse tempo que Deus estava ministrando sobre o reino dele em mim, eu falei, Deus, isso não tem sentido. Por que que eu estou aqui? Então, o reino é mais importante, então eu quero viver para o reino, eu quero viver para o reino. Você vai viver para o reino aonde você está agora. Porque no lugar onde você está, é o lugar onde você tem que estar. A única diferença é que você vai dar prioridade para ele. E as coisas vão acontecer, e as coisas vão mudar, e o reino dele vai continuar se movimentando através da tua vida. Do mesmo jeito que a gente viu ali, coisas extraordinárias acontecem. A gente valoriza muito a desgraça. A gente precisa começar a buscar as bênçãos também, sabe? Testemunhos de bênção, para começar a testemunhar o reino dele de uma outra maneira. Porque você liga a televisão, o jornal, e é o dia inteiro, é só desgraça, desgraça, desgraça. Mas, cara, muita coisa tem acontecido. O reino de Deus está tomando conta. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Eu creio. Por isso que eu disse para vocês, o mundo conspira para a volta de Cristo. Ele conspira. E quanto mais ele conspirar, mais o reino dele vai atingir, vai levar, vai, sabe, lugares que a gente não imagina que Deus está operando, Deus está operando. Então, sabe, mude. Eu espero realmente que vocês tenham, recebam de Cristo isso que eu recebi, que foi essa mudança de atitude mesmo. Mudança de você olhar para uma coisa e achar que aquilo é tão importante, aquilo não é. Não tem importância nenhuma. O que tem importância na tua vida é o reino de Deus. Amém? Agora, eu acho que tem ceia hoje? Então, a gente vai para a ceia. Aí, depois da ceia, no final, eu quero passar um último vídeo. Depois que a gente ceiar, a gente vai ver esse vídeo juntos. Amém? Amém? Eu espero, sabe, que às vezes é muito difícil você conseguir passar e transmitir, sabe, aquilo que Deus fala com você. Porque é uma coisa tão, tão pessoal, tão íntima. Mas eu quero dizer para vocês que vale a pena a gente perseverar dentro do reino dele. Amém? Forever in your mind. Aproveita esse tempo que você vai pegar essa ceia agora e ora, fica quietinho na tua cadeira. Esse é um momento muito especial do culto. Vamos nos colocar de pé. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Pai, a gente quer, em nome de Jesus, te louvar, Deus. Te agradecer, Pai, pelo teu Espírito, Senhor, que foi derramado sobre nós, pelo teu sangue precioso, Jesus Cristo, que tomou conta da nossa vida, Pai. Pela tua carne, Deus, que foi esfolada naquela cruz, Pai, para que a gente tivesse uma vida eterna, Deus. E o Senhor preparou com tanto zelo, Senhor Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem o que foi preparado para nós. E nessa noite a gente te honra e te louva, Senhor Deus. Nós ceiamos mesmo em memória do Senhor, Pai. Que essa noite, Senhor Jesus, o teu reino venha sobre as nossas vidas de uma maneira diferente, Pai. Abre a nossa mente, a nossa visão. Nós vamos comer e beber, Senhor Jesus, em memória mesmo do Senhor, para honra e glória do teu nome. Podem comer e beber. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é grande e poderoso. E a gente quer te aplaudir essa noite, Deus, por tudo que o Senhor faz e fez na nossa vida, Pai. Obrigada, Deus. Agora eu queria que vocês se assentassem, que para terminar o culto, eu quero, o Fábio vai colocar um vídeo lá, que vocês assistam esse vídeo e que vocês prestem atenção no vídeo e que vocês levem com vocês, porque aquela ali, aquilo ali que vai passar no vídeo, vai ser a nossa semana em nome de Jesus. Amém? No final do culto, a Aninha quer uma reunião com o ministério dela aqui na frente. Fábio, pode passar. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, Jesus. The word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus. Jesus, oh Jesus, the proudest Amém. Deus abençoe vocês e a gente vai ter essa semana o reino dele em toda parte, nós nele. Amém.